Aí, eu não falei pra gatinha que eu ia vir pra Paris, mano? Agora vão ficar me cobrando Buenos Aires aí. É, quero ver. Eu não tô aqui de corpo, né? Mas tá ligado. Se quiser vir, entrar no bonde. Já é, chega aí. Trabalhei multinacional, escravidão high-tech. Chato igual no show da Sandy, ela canta playback. É a realidade da novela, né? A dos moleque. Que não brigam com a família porque fumam um beck. Meus amigos fazem sede, se amaram com leque. Mas falam inglês quando pedem um Big Mac. Em Ipanema lava-se roupa no 5 a 7. Eu lavo no tanque porque não tem quem banque. O sensacionalismo chega de dia, minha antena transformada em verdade pelos elubos da Atena. Que adianta cê conhecer o ator e não sua obra. O que cê fala nada diz e cê fala de sobra. Cê não sabe se gastou e a telemática cobra. Se tu processar, o advogado dele desdobra. Eu sou preso se não pago pensão todo mês. Porque o Guilherme do Atlético não paga pelo que fez. Todos querem carro do ano, morar na cobertura. Eu só quero uma gatinha, mas burra ninguém atura. Dizem que dinheiro é consequência. Você tem ou você rouba ou casa por conveniência. Quer dançar? Entra na dança. Traz família, mulher e criança. Eu tô devendo Buenos Aires com notas de 100, mas Paris porém aqui, bem-vindo à França. Quer dançar? Entra na dança. Traz família, mulher e criança. Eu tô devendo Buenos Aires e notas de 100, mas Paris porém aqui, bem-vindo à França. Trabalho só dignifica o patrão que manda em mim enquanto fica fumando alcatrão. Pede cafezinho e whiskinho na mão. Não paga a secretária, isso é pensamento? Não. Quem pode manda, quem não pode toca pagode. Dá bode pra entrevista de bigode, se fode. Todos tem que ser igual, igual soldado de tropa. Se é viado enrustido, ou esconde que se dopa. Mulher usa vestido ou uniforme igual copa. Tatuagem proibido, não importa se cê dropa. Eu adoro como anda o mundo e seus valores. Deus é lindo e sua igreja bolsa de valores. Sou devoto de São Roberto e seus atores. Pago imposto pra Dedéu, ainda peço um favor. E babo ovo tem um espaço na tela a cores. Se não faço do meu jeito e põe na net avulso. Eu tenho tempo, mas que eu quero um relógio de pulso de 300 reais, se as horas são iguais. Não entendo mais, como o dinheiro não é meu, limpo o rabo com desconto se não foi. Quer dançar? Entra na dança. Traz família, mulher e criança. Eu tô devendo Buenos Aires e notas de 100, mas Paris porém aqui, bem-vindo à França. Mas quer dançar? Entra na dança. Traz família, mulher e criança. Eu tô devendo Buenos Aires e notas de 100, mas Paris porém aqui, bem-vindo à França. Mas quer dançar? Entra na dança. Traz família, mulher e criança. Eu tô devendo Buenos Aires e notas de 100, mas Paris porém aqui, bem-vindo à França. Quer dançar? Entra na dança. Traz família, mulher e criança. Eu tô devendo Buenos Aires e notas de 100, mas Paris porém aqui, bem-vindo à França. É, a minha versão é assim, ó. Quer dançar? Quer dançar? Quer dançar. Isso é ruim pra caralho. Oh, meu Deus do céu, antes de graça mesmo, não é verdade? É porque isso é o problema. Esse desgraçado manda essas fitas pra cá, tá? De, achando que vai fazer faculdade de música, tá? E vai que é, ensaia com as bandas, faz tudo. Acha que tá querendo que toca bem, que manda pra rádio as músicas. Toca porcaria nenhuma, rapaz. Aqui é o sistema que a gente desenvolveu, é o sistema pagou, tocou, você tá me entendendo? Eu quero dinheiro, rapaz, eu quero que a rádio toque essas rádios, essas músicas independentes aqui, eu não sei nem o nome, nem é difícil de lembrar. Ah, eu quero tocar coisa que já tá... Porra, eu quero é dinheiro, amigo. E tem que abrir os olhos essa galera independente. Se eu pudesse ter um conselho, rapaz, sabe o conselho que eu daria? Tem aqui, não tem espaço pra vocês não, seu desgraçado. Vai mandar fita, sabe pra onde? Vai mandar fita pra... Porra, é que o parta, porque aqui... Ah, que isso? Tá pensando que isso aqui é o quê? Rádio! Jabá se acaba! Opa, oi! Tô com problemas técnicos aqui, né? Rádio Jabá se acaba, 171 FM. Continue mandando suas fitas independentes. Estamos aqui com uma seleção... E vamos tocar em breve! Aguardando o seu contato! Bandas independentes! Tchau, tchau, tchau! Demorou. Então é isso.